noche. El desafío para nos aburrir. Aponte uma miragem. Nas tasquinhas decoradas há curto-se o chique burguês. Um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 146ª emissão de Quatres da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje, 4 de janeiro de 2013, é o dia que assinala o 3º aniversário desde o início das emissões de Rádio Antena Web. Por conseguinte, o recanto singelo Quatres da Música comemorará, de igual modo, 3 anos de existência, não hoje, sexta-feira, mas sim no próximo dia 8 de janeiro, terça-feira. Foi ao som de Celtibera, belíssimo instrumental de Júlio Pereira, que começamos a primeira emissão do referido programa, durante a qual a década de 80 foi precisamente o limite. Na noite de 8 de janeiro de 2010, não iríamos curtir as músicas recentes, como diz a nossa juventude. Curtir! Portanto, tudo o que tivesse sido produzido musicalmente dos anos 80 para trás iria ter lugar na estreia deste espaço. Hoje será a década 1980 do século passado a fornecer toda a banda sonora. E, tal como na primeira emissão, todas as melodias que iremos escutar serão portuguesas. O estilo musical dominante será o rock. Iniciamos com os Jacques Mendes, que nos concertos despertaram em Ribeira. Seis os primórdios de 2017, nos UHF, costumado no palco de vida. Agora que a corrida estourou, e os animais se lavam no esforço, agora que todos eles aplaudem. Picam os cavalos, violando todas as leis. Agora que eles passam ao assalto e fazem-no por qualquer preço. Agora, agora, agora, agora, tu és um cavalo de corrida. Num flash, e o paraíso é a lei. Agora é que o filme deste massacre é rotinas, é ninguém. Agora é que perdeste o juízo a jogar esta cartada. Agora é que galopas já ferido, procurando abrir passagem. Agora, agora, agora, agora, tu és um cavalo de corrida. Oh, oh.

trabalhadores do comércio voltam a fazer uma aparição interpretando a canção divertida De Manhã Eu Vou ao Pão. De manhã eu vou ao pão, a saquinha vai na mão, vou à loja de João, como água em mingão. De manhã eu vou ao pão, a saquinha vai na mão, de manhã eu vou ao pão, como há mais mingão. Levo um olho ainda fechado, outro vai mal acordado. De manhã eu vou ao pão, a saquinha vai na mão. Venho buscar pãozinho. Descasquei a laranjinha com saquinha e com garfinho. Ficou tudo impressionado, como lá bem educado. Descasquei a laranjinha porque topa aí virado. Descasquei a laranjinha com saquinha e com garfinho. Ficou tudo impressionado, como lá bem educado. Descasquei a laranjinha porque topa aí virado. Nunca regressemos aos concertos. Já com Rui Reininho na sua formação, o grupo Novo Rock, GNR, canta uma das melodias mais populares da sua carreira, Dunas. Dunas, são como olivais, briambos indiscretos de alcatrão sujos, rasgados por cátios hortelãs, pintados nas dunas, palheiras e tudo, olhos penetrantes, pensamentos lavados. Bebemos dos lábios refrescos gelados, cerramos segredos, saltamos rochedos em câmara lenta como na TV. Palavras a mais na idade dos porquê. Dunas, como canção de vã. E quem nos visse deitados, cabelos molhados, bastante enrolados, sacos cama salgados, nas dunas, roendo maçãs, erguer garrafas de óleo, boiando vazias, nas ondas da manhã. Bebemos dos lábios refrescos gelados, onde? Bye. cê show, cê show, cê show, como cê show, cê show, cê show, cê show, cê show, como cê. A próxima canção marcou presença na primeira emissão deste programa. Agora, este registro histórico repete a sua aparição novamente na voz dos Afonsinhos do Condado. Leva-me contigo. Que horas são? Essas miúdas das escolas secundárias já fumam ganzas na paragem do elétrico. Era um dos versos da faixa muito conhecida da autoria do grupo de baile. Ouçamos Patchouli. Ah, que pancheiras, que pancheiras dos sovacos, as meias rotas, os sapatos descascados. We'll be right back. Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras de Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado ao rock produzido em Portugal durante a década 1980 do século passado, como referência e recordação à primeira emissão do nosso programa, que comemora 3 anos de existência no próximo dia 8 de janeiro, terça-feira. Primeira emissão, os primeiros 40 minutos, durante os quais a década de 80 foi precisamente o limite temporal. Hoje, que é sexta-feira, dia 4 de janeiro de 2013, terceiro aniversário da Rádio Antena Web. Iremos encerrar com os parabéns à estação radiofónica referida e com uma frase que, eventualmente, muitas mães dirão aos seus filhos, sobretudo na região norte do nosso belo e estimado país, Portugal. Os trabalhadores do comércio protagonizam a canção Tá quietinho ou levas no focinho? Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Já não quero mais comer, já estou farto de ir para a escola. O que eu gosto de correr e de andar a chutar bola. Não me bisco mais calções, nem beber os picatéis. Não me dei um gotorés quando caio, eu não saio. Cala essa boca, não digas isso, que é pecado. Olha teu pai e os Jesus, e é zangado. Não busca nada, por isso eu pudo ser delicado. O tagadinho, ou levas o focinho? O tagadinho, ou levas o focinho? O tagadinho, ou levas o focinho? O tagadinho, ou levas o focinho? O tagadinho, e galadinho? O tagadinho, ou levas o focinho? Já estou farto de tirar a missa e de rezar para o nosso. E não gosto que me obriguem a comer do que não gosto. Só me invisto para abusar e só me quero me regular. E são tantas as engenhas, mas eu tenho que calar. Cala essa boca, não digas isso, isso é pecado. Olha teu pai e os Jesus, fica zangado. Só por todo, eu fico todo atrapalhado. O tagadinho, ou levas no focinho? O tagadinho, ou levas no focinho? O tagadinho, ou levas no focinho? O tagadinho, ou levas no focinho? O tagadinho, de galadinho. O tagadinho, ou levas no focinho? O tagadinho, ou levas no focinho? O tagadinho, ou levas no focinho? O tagadinho, ou levas no focinho? O tagadinho, ou levas no focinho? O tagadinho, de galadinho. O tagadinho, ou levas no focinho? Galadinho, o tagadinho, o levas no focinho.